Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade. Ronca, ronca. This is religion. Apresentação: Maurício Valadares. Aqui pra ver a hora certinha, cara. 5 minutos de terça-feira, hein? Oba! E aí, Demi, tranquilo? Tem que ver, tava olhando ali, posso falar, não? Já tô vendo um check daqui. É, mano. Tava vendo aqui no backstage. Vamos lá. Aumentar aqui, né? Vamos lá. E aí, Demi? Tudo como bem é com você? Foi? E agora sumiu tudo, cara. Sumiu tudo. Vem mais com a minha voz. Peraí. Alô, aí. Aê, melhor, como é que, né, foi a sua primeira semana ronqueira? Foi legal, cara. É? Quero ir lá assistir sua performance, né, ao vivo lá. Pode falar aí. Machucou alguém, não, durante a semana? Não deu ainda, até agora não. Olha só, por machucar, eu estou totalmente escalavrado aqui agora, porque cheguei com um programa mais ou menos idealizado e chegando na Rádio Cidade, uma miríade de discos novos que eu tava fissurado em ouvir. E logo de cara, nós vamos começar com duas outra novidades. Tá preparado, Demi? Olá. Você prefere Demi ou Demi? Demi, é assim, o que você prefere? Então, Demi, então segura aqui, ó. Novidade total, hein? Depois eu aviso as duas, hein? Where I come from isn't all that great. My automobile is a piece of crap. My fashion sense is a little whack. And my friends are just as creepy as me. I didn't go to boarding schools. Preppy girls never looked at me. Why should they? I ain't nobody. Got nothing in my pocket. Housemates scrub the floors, they get the spaces in between. I wanna live a life like that. I wanna be just like a king. Take my picture by the pool, 'cause I'm the next big thing. Beverly Hills. Stand a chance. It's something that you're born into, and I just don't belong. No, I don't. I'm just a no-class beat-down fool, and I will always be that way. I might as well enjoy my life and watch the stars play. Beverly Hills. Ronca, ronca, cidade. Preocupe comigo, mas eu não volto mais pra casa, não. Mas eu não volto mais pra casa, não. Não se preocupe comigo, mas com o que me aconteceu. Eu sumi, e eles podem levar um outro filho seu. Sem corpo, sem prova, sem prova, sem crime. O sal da lágrima fica no gosto que é o costume da língua. Em duas falas diferentes, mãe jacari da Praça de Maio e outras tantas por aí. Entre conflito e decisão, entre conflito e decisão. As vítimas não encontradas, somos todos nós, os que não demos adeus e nem rezamos. Nos cemitérios clandestinos da justiça, não se preocupe comigo. Mas eu não volto mais pra casa, não. Mas eu não volto mais pra casa, não. Rádio Rock. Então começamos essa edição do Ronquinha do dia 2 de maio de 2005 com duas bombas de puro prazer, né? Isso, bonitão. Abrimos com uma novidade que eu desconhecia, inclusive, que já estava circulando, o novíssimo disco do Weezer, uma banda que tem uma torcida gigantesca. Bom pra caramba, eu gosto muito. Tem uma torcida enorme no Brasil. Nós ouvimos o primeiro single do álbum cheio do Weezer, que só será lançado lá fora segunda-feira que vem, no dia 9 de maio. E já toca aqui no Rock, olha. Já tá tocando. Nós ouvimos a música Beverly Hills. O disco é produzido pelo Rick Rubin, que eu acho que o Rick Rubin trabalha 26 horas por dia, porque ele produz todo mundo, né? Então, esse novo álbum do Weezer traz assinatura sinistra de Rick Rubin. Aqui ao fundo, mas eu não volto mais pra casa. O Furto com Marcelo Yuca, que segunda-feira estará ao vivo aqui no estúdio da Rádio Cidade, mostrando provavelmente todas as músicas desse disco. Sangue Audiência, essa é a música dita de trabalho, né, que já foi distribuída para as rádios de todo o Brasil. A música chama-se Não Se Preocupe Comigo. Então, repetindo, segunda-feira que vem, Yuca estará aqui. E o nosso, nossa mega produção telefônica com as quatro meninas, né? Hoje estão... Sensacional. Pegaram uma praia, né? É, maravilha. Hoje não tá chovendo. Olha nada, a pele, tá olha a pele. A frieira que tá rolando. Que maravilha. Vamos abrir o telefone da Rádio Cidade, qual é? 2221-029, liga aí. Então, como com certeza absoluta, as linhas estarão totalmente encipitucadas segunda-feira que vem com a presença do Yuca de meia-noite às duas aqui, nós vamos abrir o telefone e o site da Rádio Cidade. www.radiocidade.fm, é isso? Exatamente. À direita o link do Ronca Ronca, você pode optar tanto pela internet quanto pelo telefone aqui, se der sorte, né? E faça a sua pergunta para o Yuca, que segunda-feira que vem ele vai responder aqui ao vivo, a cores e com molho ferrugem. Telefone 2221-1029. O site www.radiocidade.fm. À direita, Ronca Ronca. Faça sua pergunta, evidentemente, que nós vamos aglutinar, né? Juntar os glúteos de todas as perguntas, né? Vamos procurar colocar uma do lado da outra para que o papo renda bem e todo mundo se sinta satisfeito, né, cara? Olha o groove. Desorientation. E o telefone 2221-0922210-29 também está aberto para você fazer seu pedido, passar alguma informação de alguma coisa que esteja acontecendo agora. Nesse exato momento. Na cidade, não a rádio. Na cidade. É de São Sebastião, né? Mas olha aqui, começamos com as duas ultra novidades. Vamos dar uma voltinha lá atrás, né? Gosta do Sam Cooke? Não conheço. Não, você vai conhecer. A música é dele. Uh-huh. A interpretação desse caboclo aqui que tu já viu. Oba. Quem é o cara? Chub Checker. Alô, olá. Ronca Ronca. Thank you. Cidade. Menino, de tirar o fôlego esse início, hein, cara? Rapaz. Nossa amiga Tetê, a musa eterna do Rio de Janeiro, dos anos 60, 70 e 80, que nos... que nos 90 resolveu abandonar o Rio de Janeiro para montar domicílio na Nova Zelândia, está de volta à cidade maravilhosa. Ela ligou aqui totalmente ofegante. O Minho não consegue parar de subir pelas paredes. Calma, Tetê. Essa é uma notícia bombástica, hein, rapaz? Essa notícia vai chegar a Liverpool, mais precisamente na casa de um senhor McCulloch, e o bicho vai pegar. Aqui ao fundo, Chubby Checker. Vou dar uma passada no cardápio de hoje. A demo, bacana pra caramba, uma banda do Rio de Janeiro. Homens do Pântano. Shows The Lock, Steve Miller Band. Jack Me Too, espetacular baterista de bossa nova, Edson Machado, tido pelos verdadeiros conhecedores da música brasileira como o maior batera que o Patropi já viu. King Crimson, Mars Volta, Ludov, The Gold Team, Johnny Cash gravado ao vivo em 68, Terry Hall, a voz dos Specials, com Mustak, DJ e produtor The Fundamental. Que mais? Ih, rapaz, algumas surpresas. Agora, esse aqui ao fundo é um vinil nacional do Tube Checker que tem um som melhor que qualquer esses MP3, esse CD remasterizado, essas modernidades aí. E falar da capa, né? Que é linda, né? É, a capa. A capa a gente não fala porque hoje em dia não existe mais capa, né? Mas olha só, vamos respirar um pouquinho, né? Olha que música boa pra tocar, que horas são? Meia-noite 25? Meia-noite 24. 24, olha só. Ruídos, essa falta de ar. Meu amor, não pense mais em nada. Feche os olhos e as janelas. Deixe o sonho te levar pelo escuro. Ser donzela ou matar mil dragões. Ter cautela ou seguir furacões. Deixa. Teus sonhos vêm na contramão. Se teus monstros vêm na escuridão. aeroporto. This is dedicated to the niggas that was down from day one. Welcome to Death Row. Okay, estamos. Where are you from? To the left. What is your new girl like? World, world, spin for me, world, your lion sleeps tonight. This is Radio Clash. A Rádio Rock Cidade. Everybody hold on tight. Jungle fever, boy and girl in the city streets at night. Soul rescue at the function hall, could the word come true tonight? This is Radio Clash. Your last check did not come through. This is Radio Clash. 1, 2, 3, 4. Everybody hold on tight. What the fuck is this? Honka Honka Cidade. Na introdução pensei que fosse tocar Body Count. Body Count's in the house, nigga! Boa, boa, boa, hein? Body Count é um bom pedido, bom pedido. Telefone rolando loucamente, né? 22210029. Ligue para cá e já faça com uma semana de antecedência a sua pergunta para Marcelo Yuca, que estará aqui no Ronquinha, na Rádio Cidade, ao vivo, a cores, com molho ferrugem. A galera toda do Fulco. Mostrando com exclusividade absoluta todas as músicas e mais algumas de seu novíssimo disco Sangue Audiência. Aí ao fundo, The Clash, rapaz, o Demi. Ah. Segunda-feira passada nós demos um par de dois ingressos para o Placebo lá no... E claro, Rock foi um sucesso, mais de 6 mil pessoas, muito bom. 100 mil pessoas? Não, 6 mil pessoas, não dava pra andar mais assim. Você foi lá? Tava muito bom. Quem ganhou a banda da Seletivo Carioca foi Mop Top, eu apresentei lá. Ih, Mop, rapaz. Top do Rio de Janeiro. Subiu no palco? Agora sim. Agora vai ter em setembro, né? A final com outras bandas de fora. Foi ovacionado? Fui! Normal, já tô acostumado já. Ovos, ó. Que isso, rapaz? Simpatia dessa não é, pessoal. Só um ovinho de chocolate. Tá certo. Aliás, isso é uma boa, hein? Toda vez que você souber da presença do Demi apresentando algum evento ligado à Rádio Cidade, pode jogar ovos de chocolate. É, né? Melhor, né? As moças. Uma romântica, uma romântica. Mas enfim, o rapaz que ganhou a promoção para o placebo, eu liguei pra ele pra confirmar o telefone. Às vezes, né, desorientação, telefone errado, e o camarada, quinta-feira, né, cara, o show era na sexta, né? Aí eu falei com ele, gente fina pra caramba. Aí ele falou, pô, Maurício, pelo amor de Deus, mostra alguma coisa fora do normal do Clash. Então aí eu fundo. Outside Broadcast, 12 polegadas, de tirar pica-pau do oco com o Clash, né? Bom, rapaziada que chegou agora, nós abrimos o programa com Wiza, música novíssima, Beverly Hills. Logo depois, o furto do Yuka, com Não Se Preocupe Comigo. Chuck Berry tá no programa também, com um pianista dele que subiu, um toque do Oscar Vasconcelos, nosso ouvinte. Chubby Checker com Having a Party, uma música do Sam Cooke. Logo depois eu não avisei aqui, o Block Party, remixado por aqueles despirocados japoneses do Poly Six, que nós já mostramos o compacto deles aqui. O Block Party está em todas. E talvez o Block Party seja a banda símbolo desses primeiros 7 meses do Ronca Ronca na Rádio Cidade. Na primeira edição do programa, nós mostramos o compacto que o Caipirinha tinha mandado de Leeds, quando ninguém sabia o que era Block Party, com exceção do Tito e mais um outro, entendido? Mas enfim, e nós viemos seguindo, né, a carreira do Block Party até se transformar num nome absolutamente internacional, com um disco já lançado no Brasil, né? Mas enfim, logo depois nós ouvimos o Ludov, prometido no programa de hoje, com a música Dorme em Paz. E aí o fundo, The Clash. O que as meninas fazem, falam lá no telefone? Tá animado lá? Tá animado, tá bom, né? Meninas desbocadas, né? Todo flamenguista. São lindos, são lindos. Rapaz, ô Demi, você que é um cara que é chegado no balançar do esqueleto, você sabe que o James Brown é um dos caras mais imitado em todo o planeta, em todos os países, né? Só no Rio de Janeiro devem ter uns 250 que imitam o James Brown, né? É um sujeito realmente um dos mais influentes, né, na música ocidental. Até hoje está dando seus pulis até hoje, né? Não, e pula de todos os lados, né? Negócio até na cadeia. Exatamente, o negócio dele é pular. Mas você já viu o James Brown africano? Não. Quer ouvir? Quer, lógico. Agora? Joga aí. Cause I'm too busy, I don't want no bother. Hey, I feel funky all day and night, cause I got a baby and we do things right. Good dog, I feel funky all day and night, cause I got a baby and we do things right. But look here, woman, you better stop crying, somebody's waiting. And get yourself another, because I'm too busy, I don't want no bother. Hey, I feel funky all day and night. Good God, cause I got a baby, and we do things right. I feel funky all day and night, cause I got a baby. feel funky. I said, I feel funky. Oh, yeah, yeah. I feel funky. Hey, I feel funky. In that, I feel funky. Ronca, ronca. A rádio rock. Yeah, yeah. Yeah. I wanna know if I got any pockets of resistance tonight. If not, I want you to join in. Just put your hands together like this. Yeah. Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby. Some people call me the space cowboy. Sitachi. And some people call me the gangster of love. Yeah, and some people walking around calling me Maurice. Cause I speak of the pompousness of love. Oh, yeah. Have no fear, my dear. People talk about me, baby. Talk about me bad, too. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't let that worry you, baby. Oh, baby, Bobo. Cause I'm right here, right here, right here. Talking about me like a low-down dog, like a low-life dog. They say I'm doing you wrong, doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you know, don't you worry about a thing, mama, pretty mama. Don't you worry. Because I'm right here, right here, right here, singing all along. Yeah, baby. You're the cutest thing I ever did see. And I really love your peaches. Woman, come shake for me. Lovey-dovey, lovey-dovey all the time. So, dance on over here, mama, and let's have a good time. That's what I'm talking about. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. Yeah, baby. I'm a smoker, I'm a smoker. For shizzle-dizzle, my nizzle-fizzle-dizzle. Come on and follow me. You know I really. nada, tá ouvindo? Ela deve estar ouvindo o fone, não. Vocês se prenderam no lugar, então, no vídeo aqui. Desorientação total, né, dele? Caraca, maluco. Que geral, até o chefe tá aqui. É sempre bom a gente dizer que nós estamos ao vivo, né? Nossa, que é o rádio ao vivo, né? Fazer o quê, né? Aqui ao fundo entrou e eu não avisei, é um disco pedido pela nossa torcida do Fatboy Slim. Eu falei do James Brown e o vocal principal dessa regravação de The Joker, do Steve Miller, o vocal é do Bootsy Collins, super baixista da banda mais foda do James Brown. Agora tá tudo muito alto, Demi. Como assim? E aí, melhorou? Pode até aumentar mais, bem mais, beleza. Pô, foi agora aqui? Vamos ver se a gente tá com um amigo nosso na linha aqui. Alô? Alô? Alô? Au, au, au, au. Paul Newman, né? O quê? Vê. Alô? Oba. Foi não, né, cara? Tá entrando. Tudo bem, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? Bulinando a gente chega lá, né? Tô sem... Tá. Vem mais. Isso. Segunda-feira que vem a gente acerta aqui as carrapetas, mas eu falei da TT e o Cassim, nosso amigo, já colaborou com a gente várias vezes no Ronca Ronca, ligou dizendo da sua felicidade dele, né? De saber da notícia que a TT está no Rio de Janeiro. E o Cassim, queria colocar o Cassim no ar. Cassim não vai dar porque as linhas realmente estão engruvinhadas aqui. Segunda-feira que vem a gente liga pra você e aí as coisas ficam mais fáceis. E o Cassim tá vindo, aí vem a notícia da parada, do primeiro dia de gravação do novo disco do Los Hermanos. Então, cairia como uma vulva a participação do Cassim aqui, mas vamos em frente. Né? Aqui, então, o remix com Fatboy Slim. Esse remix tem a participação do Justin Robertson, um produtor DJ inglês que também botou uma vozinha aqui no The Joker. Bom, vamos ouvir a demo do programa de hoje. Homens do Pântano. Alô, alô, alô? Vamos ver se tem alguém na linha aqui. Alô? Ih, acho que não tem mais, não. Tem não, né? A bateria dele tava acabando. Depois com calma, quem sabe atentando dois reflexos. Cidade. Toda a comunidade pobre da Zona Sul. This is religion, your religion. Novidades, novidades? Novidades? Qual é a do Gil? Qual é a Gil? Qual é a Gil? Arruma um biscoito pra gente aí, cara. Que isso, cara? O cara é cheio de sinais obscenos. Cheio de sinais? Vamos lá, então. Vamos aumentar aqui. Aí, ao fundo, Queens of the Stone Age. Espetacular, muito bom. Tem amigo. A formação nova, né? Só a galera Deus. Toda, né? Hein? A galera toda que veio o Rock in Rio. Ali, tá ali entra, sai, popular. Tá raso, tá fundo, né? Ai, ai, ai. Daqui a pouco vai dar uma apertada aí, né? Já é intervalo ou não? Deixa eu ver. Não, tem mais seis entendeu? Minutos ainda. Mais seis minutos. Dá pra tocar umas três músicas. As moças estão fazendo sinais ali obscenos também. Rapaziada, totalmente libidinosa aqui na Rádio Cidade. Foi sempre assim, né? É. No seu tempo não, assim? Eu só tenho uma semana aqui. Mas eu passava por aqui de vez em quando. Passava. Né? Opa. Antes nós ouvimos então a demo do programa de hoje. Homens do Pântano. A música, eu não sei porque o CDR... não tem nada escrito, né? Isso é uma coisa impressionante, né? O pessoal grava o CD, o CDR, né? Manda para ser executado e não tem nenhuma informação. Olha. Tem que adivinhar. É uma objetividade assim profunda, né? Então a gente tem mais tempo ainda, né, cara? Pegou de calça curta aqui agora, hein? Ô, Demi. Demi, posso pedir um negócio pra você? Pode. É, sim. Pronto. Isso. Não. Vou deixar assim, tá bom? Não, eu vou pedir depois. Ah. Da música. 2221-1029, telefone do amor, telefone da Rádio Cidade. Ligue para cá, já se antecipando em uma semana, pra fazer a pergunta pro Marcelo Yuca, que estará aqui ao vivo no Ronquinha do dia 9, segunda-feira que vem, mostrando as faixas do seu novíssimo e ainda inédito disco. Então, as meninas estão aqui preparadíssimas, né? Recebendo as suas perguntas. E também pelo site da Rádio Cidade, né, Demi? É www.radiocidade.fm, molinho. Rapaz, eu tenho que fazer um vídeo aqui do Ronca Ronca, porque o seu gestual é uma coisa de maluco, cara. É uma das coisas mais impressionantes que eu vi nos últimos anos, cara. Então, ali pelo site da Rádio Cidade, você também pode mandar a sua pergunta. Aliás, pelo site a coisa chega com mais segurança, né? Aqui ao fundo, outro novíssimo disco da música popular brasileira, a banda carioca Apax, que acaba de lançar seu primeiro disco. E essa aí tem uma participação do Jorge Maltner. Utilizaram uma música já gravada do Maltner, né? Tentando entrar em contato com as meninas aqui. Mas eu papel com alguma coisa escrita, assim, tipo as perguntas que fizeram, assim. Aí o fundo, o Apax, o que está acontecendo aqui é quase o título. O que está acontecendo é o disco de estreia do Apax com a participação sampleada do Jorge Maltner. Tem vinheta aqui então. Hein? Vinheta? Manda, manda. Que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. É Juliana, né? O seu nome tá bem, a participação lá? Tá bem? Tá bem? Perguntas inteligentes? Olha só, eu vou até reproduzir aqui a participação de uma ouvinte nossa, a Lara da Tijuca, porque ela na realidade não faz uma pergunta, ela dá um toque bacana. Yuka, você é o cara, grande letrista e ativista social. Tudo que vem acontecendo é muito pouco para frear seu talento e sua força criadora. Já fica o toque, né, Demi? É. Vem cá, vou falar. Já vai embora, já, Bonitão? É, impressionante. A Rádio Jornal do Brasil entrando num outro momento aqui. Dá uma boa noite aqui para nossos ouvintes aqui da Rádio Cidade. Ah, papo de contrato, é? Exclusividade, é? Que nem o negócio do Damo Suzuki, vocalista. Boa noite, Maurição. É, boa noite. Que voz, hein? Verão, verão. Velvet Voice. É. O Damo Suzuki, vocalista do Ken, se apresenta dia 13, dia 14, sábado, em São Paulo, ligado ao Sesc, e por razões contratuais não poderá vir ao Rio de Janeiro. Tinha já uma paradinha armada para sexta-feira, dia 13, ele colocar a sua voz na Cidade Maravilhosa, mas micou. Mas que pelo coisa. Menos o cara aqui deu um alô, né? É. Vou apertar aí, não? Vamos lá. Tá na hora? Opa. Vamos lá. Ronca, ronca. Thank you. Cidade. Carteira Internacional do Estudante, Rádio Cidade STB. Com a Carteira Mundial da Rádio Cidade STB, você tem 50% de desconto nas mensalidades, mais isenção de matrícula, dois cursos profissionalizantes da Microcampus. Já no Porcão, tem 20% de desconto no rodízio de segunda a sábado. E no Hard Rock Café, 10% de desconto no restaurante e na loja. Descontos onde você mais quer. Aqui tem. Carteira Internacional do Estudante, Rádio Cidade STB. Acesse radiocidade.fm e saiba mais. Cidade. Não perca na revista Gênios desta semana. As crianças vão se divertir e aprender a fazer passo a passo um super presente para as mães. Um vaso porta-retratos e recados. Para os que curtem esportes, o destaque é um frente a frente entre Guga e Sareta. Suplemento escola ilustrada falando da terra, da lua e do sol e curiosidades sobre o voo dos aviões. O mapa da semana é o de vegetação atual do Brasil. E ainda tem passatempos 3D, quadrinhos, piadas e muito mais. Gênios, a revista da galera de hoje. Você já pode ter o Rock Tones Rádio Cidade no seu celular de qualquer operadora. Mande um torpedo SMS com o texto SOM para o número 48800 e deixe o seu celular com a cara da Rádio Rock Cidade. É rock que a gente vai ouvir? É, pode ser. Cidade. Sempre. What the fuck is this? Ronca, ronca. Cidade.